incomoda, não tem mato. As pessoas já se matam pela moda. A flor posta de lado, as mãos dentro dos bolsos muito cheios, tão vazios. A cidade se esqueceu que é um rio. Nossos pássaros são vistos como pragas. E a noite não esconde mais as mágoas. E desmonta nas crianças o abandono. E reserva para elas o chão frio. A cidade em teoria não tem dono, mas na prática é muito diferente. Estes donos corrompendo nosso povo, mas do povo eles não são. Não são da gente. A cidade tá carente de respeito. A cidade quer pessoas educadas. A cidade sintetiza os extremos. Não foi pra isso que ela foi criada. A cidade humilde.